Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos atender a Dona Itália Guerra, nossa gentil ouvinte. Ela, que todos os domingos, fica em sintonia para ouvir as músicas enfocadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. E a Dona Itália Guerra tem um excelente bom gosto. Ela nos escreve, quer ouvir, com Nelson Gonçalves, saudoso intérprete, em arranjo muito bonito do Zacarias, nesta música, que é lá de Portugal, originária de Portugal, do Joaquim Pimentel, Só Nós Dois, uma gravação muito bonita do Nelson Gonçalves para a Dona Itália Guerra, que está em nossa sintonia, que ainda quer ouvir, do Sérgio Bittencourt homenageando o seu saudoso papai, o Jacó do Bandolim, aqui com a saudosa Elisete Cardoso e com Serginho Bittencourt naquela mesa. Tudo isso para a Dona Itália Guerra em nossa sintonia, que ainda quer ouvir do Adelino Moreira, mais um grande sucesso do repertório Nelson Gonçalves, nesta gravação antológica Meu Vício é Você. Só nós dois é que sabemos o quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos este amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e serei teu. Que falei não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro, só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta teu peito ao meu. Esquece o que vai na rua, vem ser minha e serei teu. Que falei não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que

dia de manhã e artifícios. Eu quero pra mim seu amor só porque aceito seus erros, pecados e vícios. Pois na minha vida meu vício é você. Se tudo passou, se o amor terminou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela fica a ouvir, todos os domingos pela manhã, as músicas focadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos lá com música, vamos sim, nesta pedida sonora que está no ar em seu 13º ano consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Ele é o intelecto, ele é o rei da baixada. Alô, alô, amigo Celinho Dibo, rei da baixada, o intelecto. Celinho Dibo, sempre conosco. E hoje ele gostaria de reativar a sua memória nesta gravação muito bem feita pelo Tito Madi, cantor que é vivo, para satisfação nossa. Arranjo do maestro Vero, do Braguinha João de Barro, A Saudade Mata a Gente. Zezinho Santilli também comparece. Zezinho Santilli, são carlense que deixou muita, mas muita saudade. Ex-radialista, ele que também era corretor de imóveis e uma pessoa muito, mas muito querida em nossos meios. Vamos relembrar o Zezinho Santilli numa solicitação do Celinho Dibo, do Zezinho Santilli com Cílis e seu conjunto Garçom. Celinho Dibo ainda solicita esta composição linda do Ari Barroso, arranjo muito bonito para o Triractan, do Astor Silva, maestro Astor Silva, arranjando, Triractan cantando no Tabuleiro da Baiana. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio em meu peito vazio virá-se a minha. E a saudade é dor pungente morena, a saudade mata gente morena. A saudade é dor pungente morena, a saudade mata gente. Meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio, em meu peito vazio, vira-se a minha. E a saudade é dor pungente, morena. A saudade mata a gente, morena. A saudade é dor pungente, morena. A saudade mata a gente, morena. A saudade é dor pungente, morena. Garçom, vou lhe pedir um favor. Reserve a última mesa que fica à direita da sala. Garçom, coloque a toalha azul claro, um solitário, uma rosa, que hoje eu volto com ela. Sabe, garçom, tenho vivido magoado aqui neste mesmo lugar. Nós brigamos e ficou tudo acabado. Hoje, garçom, ela mandou me dizer que não conseguiu me esquecer e quer voltar para eu perdoar. Por isso, garçom, é que lhe peço favor. Esta noite, porque voltou meu amor. Sabe, garçom, magoado aqui neste mesmo lugar. Nós brigamos e ficou tudo acabado. Hoje, garçom, ela mandou me dizer que não conseguiu me esquecer e quer voltar para eu perdoar. Por isso, garçom, é que lhe peço favor. Deixe tudo bonito esta noite, porque voltou meu amor. Porque voltou meu amor. Tabuleiro da baiana tem vatapá, oi, caruru, cumbuça, oi, tembu, pra ioiô. Se eu pedir, você me dá o seu coração, seu amor de aiá. No coração da baiana também tem sedução, oi, candeê, ilusão, oi, candoê, pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bom Fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? seu amor é bem fugaz e enganador. Tudo já fiz, fui até no Cangerê pra ser feliz, meus tapinhos juntar com você. Vou me passar, vai ser mais uma ilusão. No amor, quem governa meu coração? Vai ararará, vai ararará, vai ararará. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Vamos nós agora para o nosso intervalo, Julinho. Quando na volta, vamos enfocar Ivon Curi, José Bétio e a Banda Sinfônica da Polícia Militar.